Giovanni Oliveira. O homem é bom. O homem é espetacular. Senhoras e senhores, a espera acabou. Giovanni Oliveira está na... Estamos na área aqui no Maremoto! Bazara Marcarina! Popularidade. Popularidade. Disciplina. E o profissionalismo. Vamos dar o show, meu DJ. Divirta-se. Opa! DJ Giovanni Oliveira. Let's go play. Manda ver. Giovanni Oliveira! Bora começar! DJ Giovanni Oliveira. Vai que coro, vai descendo, vai. Desce, e desce, desce, desce, desce, desce. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Nós tumultuando, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. E no final do baile ela deu a chefe pra gente. Assim é que eu gosto. Quem são vocês dois? DJ Giovanni. Eu sou o DJ Guga. E esse aí é o MC Pierre. Já tá rolando o CD ao vivo do Giovanni! Hoje aqui no Bidonha Iraci, meu irmão! Feliz Natal, feliz ano novo! 2020 é só contatinho novo! 2020 é só contatinho novo! 2020 vai estar mais ou menos assim! Contatinho novo! Feliz Natal, feliz ano novo! Feliz Natal, feliz ano novo! 2020 é só contatinho novo! 2020 é só contatinho novo. Oi. Virou o ano, não adianta chorar. Oi. Virou o ano, não adianta chorar. Olha só o Dimson, Pacheco também. Passa 2020 não vou pegar. Olha ali, os amigos da condição. Não adianta. Só na manhã. Virou o ano, não adianta chorar. Quem eu peguei no ano passado. 2020 não vou pegar. Não adianta mudar o ano se você não vai mudar. Não adianta mudar o ano se você não vai mudar. Por isso que meus contatinhos eu vou renovar. Por isso que meus contatinhos eu vou renovar. E quem não aceitou, pode vir aceitar. Pode vir aceitar. Aceitar, aceitar, aceitar, aceitar. Pode vir aceitar. Aceitar, aceitar, aceitar, aceitar. Pode vir aceitar. Pode vir aceitar. E o Bajela tá no jeitinho. O Zé Mani vai botando pra cima. Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Empina, novinha, vai! Quatro e pina bunda e começa a rir. Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Kika pra mim, kika pra mim, kika pra mim, kika pra mim. Kika, kika, kika. Kika de graça! Começa a rir. Kika, kika, kika, kika, kika, kika. Kika pra mim. Kika, kika, kika, kika, kika, kika. Começa a rir. Eu vou te atravessar. Dá pra ali também nossas patrões. Vou te levar. Amigo Rodrigo Daniel também, sou na manha. Super-herói. A dama Taita Mires, o Lira. Kika na buceta. Todo mundo do lado direito, Zé Mari! Sente pina, kika, kika, sente pina, kika, kika, sente pina, kika, kika, sente pica na pica. Sente pina, kika, kika, sente pina, kika, kika, sente pina, kika, kika, sente pina, kika, kika. Cacarabiroca, cacarabiroca, essa é a hora. Passa ela, zero, Zetino! Cacarabiroca, essa é a hora, essa é a hora. DJ Giovanni Oliveira! Raizinho Gaiato, bora Raizinho! Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Kika pra mim, kika pra mim, kika pra mim. Kika e kika. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, começa a rir. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika pra mim. Kika, kika, kika, kika, kika. Já bota no nosso maremoto. Eu vou te atravessar, tu vai ter. O irmão mais novo do DJ Mamute tá aqui. Cura, tipo super herói. Tu kika, kika, kika, kika, kika. Na buceta, pra tu fuder com o bonde, tu não pode ser careta. Tem que pina, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Toma! Giovanni Oliveira. É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. O Giovanni é o piloto e o Mamute o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. Vai! Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, Giovanni Oliveira. Aproveita. Estremecendo as emoções. Estremece, Bozana. Bora, Maremoto. Maremoto. DJ Guga chegou e a festa vai começar. O Guga chegou e... Ô, seu mano, chegou já aqui no Maremoto, no Bazar. Meninas, pode sentar sem parar. Seta sem parar. Vem a morena, vem a loira. Uma do lado da outra. Representa, vai garota. Que nenhuma chega aos seus pés. Sentando, sua nota é 10. Quicando, sua nota é 10. Rebolando, sua nota é 10. Chacoalhando, sua nota é 10. Então faz um movimento que o Guga pede pra tu. Faz um movimento que o Guga pede pra tu. Chacoalha! Com o joelho, jogando o cabelo, empinando o bumbum. Toma! Já tá rolando o CD ao vivo do Giovanni, hoje aqui no Maremoto! DJ Giovanni Oliveira! Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei. Sabe sim, pô, hoje é o Bidade aí nasci. Eu, DJ Guga, invadimos de pedra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca. Cheguei, oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas. Chegamos. O meu olho vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Fala, Pacheco! Eu tô vestido lá do Bar do Elo também! Se eu te contar, você não acredita. Esse CD vai rolar no Bar do Elo, né, Pacheco? DJ Giovanni Oliveira! Nada festa, Giovanni Oliveira! Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima! Joga pra cima, pra cima, pra cima, vai, vai. Pãozinho, fica no talentinho, quebra de ladinho, pressiona pro mal, o som desse pontinho. Fica no talentinho, quebra de ladinho, pressiona pro mal, o som desse pontinho. Fica no talentinho, quebra de ladinho, pressiona pro da gaiola. Tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. Próximo salão tem Giovanni, Thiagri e Adriano Mixi. E mesmo no Bajara. Cerveja apenas 50 centavos até meia-noite. E o bagulho vai ser doido, meu irmão. E sábado também, dia 21, tem Giovanni lá no Bar da Rosa. Aniversário do empresário Jailson e a social da Seca Balde. Participação na Paralhaço e Frankson. Flexiona por ao som desse pontinho. Ficar no talentinho, quebra de ladinho. Flexiona por ao som desse pontinho. Só começando aqui no Maremoto, meu irmão. Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Prepara aí! Chama! O quê? Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Se prepara, fia, ó. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo, roda daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Vai, vai. Ah, o que que é isso? Soca, toma. Joga tudo pra cima aí, maninho. Bora começando daquele jeitinho hoje, Bajara. Aniversário da Iraci Promotem, claro. Galera, vem ingressando de boa. Dá pressão não na Raiz Surf do Brasil. Vai começar o combate. O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. O soca, soca, toma, toma, bate, bate. Aquela jogada hoje, minha parceria fechada. Os amigos da Curtição, já pra ali, Baranhanha. Ele tá na tropa viajando legal. Aqui no show da onda que tá aquecendo. Bora, Chiquinho! Tá só começando, hein, Murinho? Ali as patroas do rock também do ladinho. Daqui a pouquinho pra bater os parabéns. A nossa amiga Iraci Promoter. Hoje no Bajara. Alô, DJ Mateuzinho. Sabe? Só tá começando, vem. Jogando tudo pra cima, hein, maninho? O conflito é que entre elas tá rolando um atrito. Ó, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, olha aí? Chama! Vai começar o combate. Pega ele, toma. Oi, soca, soca, toma, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, oi, toma, oi, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade. Giovanni Oliveira! Giovanni Oliveira! Você deve te ter um louco, eu sinto só calado. Mano, na voz. Bora, vamos, bora pra cima! Bora, é matosa aqui no Bajara! Zumbi da Ana Patrônia Iraci! Esse é o passinho mais fácil que eu inventei! Olha o Marquinho também, o maluco, tá na área com a gente! Chapulei, chapulei! Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Chapule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. W Beat que produziu. Vai, vai, vai, vamos. DJ Giovanni, Giovanni. DJ Giovanni, Giovanni. Fazendo a sua festa. Bora começando a semeira, mano. Hoje no Maremato, no Bajara. Vida da patroa Iraci, os Tesevani. E o Mamute também metendo ficha aqui no Maremato. Logo o Marcinho André no mix e Marcos Paulo também. E a gente vai botando pra cima o Mamute assim, vem na área. Um, dois, três, toma! Zero. Me jogou como lixo na casa e a raiva. Qual Giovanni? Oh, sofri calada na sala toda noite. Me jogou como lixo na casa e a raiva me dominou. Sofri calada na sala toda noite. Hoje eu vou curtir o fuxico doido. Eu vou curtir com DJ Daniel e DJ Fernando. Parceiro Raizinho ganhou também, bora Raizinho! Só na mão, do lado esquerdo do Giovanni do Mamute! Que no Maremoto! Como lixo na casa e a raiva me dominou. Sofri calada na sala toda noite. Viviane Batidão! E essa é nova, né, Mamute? Novo sucesso aqui da Paralela, assim, Maremoto! E o Giovanni detona! Uma chance que eu provo merecer você. Eu sei que o seu coração sofreu, mas quem te feriu não fui eu. Deixa eu te falar de amor do jeito perfeito. Deixa eu te mostrar que vale a pena. Surf. DJ Mamute e Cleiton. Mamute. Marcos Paulo é demais. Eu e você, Maremoto. A onda High Surf. DJ Mamute e Cleiton. Marcos Paulo é demais. Viviane Batidão. Logo mais também tem Marcos Paulo pra meter ficha aqui na onda High Surf. E o Giovanni detona. Olha só, Mamute. O amigo Chiquinho, lá do Chiquinho de Mata com a gente, bora Chiquinho! DJ Giovanni Oliveira! Aqui. Somos só nós dois, o mundo é nosso, chega perto, não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus, minha boca cola na tua, respirando uma na outra, fala baixinho que está pronta. Começando tudo certo, hoje no Bajama. Entregar e as emoções do aniversário. A Iraci pro Monte. E claro, essa amizade vem chegando juntinho. Tá curtindo o clima da onda. Daqui a pouquinho tem Marcos Paulo, tudo show pra vocês. E Adriano Mix. E muita pressão, meu irmão. Agulha doido no Bajama, te puxa. Te amar e entregar. Sozinho eu não consigo, não. Giovanni Oliveira, estremecendo as emoções. Só quem tá solteiro bota a mão pra cima. Joga a mão pra cima, mãozinha pra cima. E bate na família, e bate na família. Tchau, tchau. Bora começar a sacanagem, mamute, bora começar. Mochila nas casas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas casas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. E o Giovanni vai botando pra cima aqui no maremoto, mamute. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Pólvora! Então acelera! Puxar o seu cabelo, te dá vasta pão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma. Dá-lhe a tapira, dá-lhe a tapira, dá-lhe a tapira, dá-lhe a tapira. Toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Só quem tá solteiro bota o braço lá em cima. Explode, vai! Explodiu. Joga mãozinha e bate na palmeira, e bate na palmeira. Só quem é do Paysandu bota o braço pra cima também. Galera do Papão, joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Só quem é do Flamengo bota a mão pra cima aí. Só quem é do Flamengo bota a mão pra cima. Quem é do Corinthians bota a mão pra cima também. E o Giovanni vai botando na pressão, vai botando na pressão. Bota na pressão, bota, bota na pressão, bota, bota na pressão. Na pressão, na pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucar. Toma mais essa! Gostando de uma prostituta, ela é linda. E já rolando o CD ao vivo do Giovanni Osso aqui no Maremoto. Eu tô no rock com uma prostituta. Ai que gata, ai que pura. Não para não, não para, não para, vai. DJ Giovanni, Giovanni. Dama Taita Miri Zulina, Rodrigo Daniel e as patroas com a gente. Joga tudo aí, Marinho. Vai pra cima, meu parceiro Chiquinho do Chiquinhos Bar. Já no aquecimento geral, ele é primeiríssima. Aqui no Brezinho, sem mais uma no Bajara. Obrigado, Marinho. Raizinho Gaiato do lado esquerdo da onda. Raizinho, Raizinho. Tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma aqui, toma, toma. Bota tudo na novinha. Bota a checa, na checinha. Giovanni Oliveira. Bora pra seco. James também, olha. Tá todo mundo ao lado esquerdo. O quê? Se você quer dançar, venha pra cá. Você é da paz, venha pra cá. É felicidade, vai. Venha pra cá, vai. Daniel, bota eletro pra rolar. É o guerreiro da galera que manda no setor. É o novo do Chawa, pra você, meu amor. Querido guerreiro, joga a mão pra cima. Querido guerreiro, bate na mão, na mão. Zingado, caqueado, toma, toma, toma! Treme, treme, treme, treme. Olha quem tá por ali, mamute! E joga, joga. O DJ Rodrigo lá do Aparecido tá com a gente! Se esconde, diga só. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E caqueado então, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, e toma, e toma, e toma, toma, toma, e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido. Maremoto. Pra cima, Maremoto! Maremoto! Eu nem sei. Sabe sim, o Bidalha era seu, hoje aqui no Bajara, Maremoto. Nós invadimos de pedra e comemos vara e xereca. Nossa, mamute! Nossa família BDM tá de rock e doide desde cedo com a gente. Cheguei. Oi. Chegamos, mamute. Cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma. Vem embora, maninho, daqui a pouquinho. Vem uma por uma. Muita pólvora pra galera que vem chegando no Bajela. E claro, nosso Maremoto. Vai fazer uma festa bonita. Pra ficar marcada mais uma por aqui. E claro, Marcos Paulo já por ali. Daqui a pouquinho tem Adriano. Muitas coisas reservadas pra galera que vem adentrando o nosso Bajela. Já, já tem muita pólvora aí, maninho. E você no aquecimento, hein? Daqui a pouquinho tem nós. Prepara tudo aí, Alan! Bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rasteiro uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rasteiro uma pra casa. Bora, mamute, bora pra cima aqui, o seu Mano Oliveira, 11 participantes no Maremoto. E a gente vai girando nas melhores assim, ó. Toma! Giovanni! Chegou me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigado, amor, obrigado, amor, obrigado, amor. Se pelo ranking tá tocando, você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os bons, você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Chegou o parceiro Pirulito. Esse é parceiro também do Giovanni. Bora, Pirulito, pra cima. Giovanni Oliveira. A Migalia também é divulgadora. Encontro aqui no Bazar. Mais pólvora. Batidão, toma, vai. In my mind, this is where we are coming from. Mary. Vai jogando tudo na pressão aí, maninho. Já, já. Tem o nosso show da onda pra galera no Bagela. Os amigos que vem ingressando, os amigos das equipes que vem se fazendo presentes. Essa festa bonita por aqui. Já, já tem muita pólvora. Aquece tudo aí, vai. Mais pólvora. Só quem não tem hora pra ver em casa, bota o braço lá em cima. Só quem tá solteiro, bota a mão pra cima aí. Só quem tem vizinha fofoqueira, grita. Quem tem amigo corno, bota o braço lá em cima também. E o Zé Boné vai botando pra cima no maremoto. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme. Vai primeiro, vai primeiro, vai primeiro. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme. E a parada é putaria. A parada é putaria. Se engravidar, a culpa é sua, mãe. Maremoto. A famosinha carro parto. Bajara, hoje o maremoto começando assim, ó. Olha o capacete. Quando tu andava a pé, elas não queriam não. Agora que tu tem uma moto, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão. Giovanni Oliveira. O grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar com bate. O GG tá tocando e vai começar com bate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o cara. DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar. Rodrigo Daniel e as patroas ao lado de... Lembro bem daquela noite quando eu te encontrei. Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. O seu jeito sedutor, Ruby Light, eu me encantei. Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina. Com seu jeito delirante, quero ter você, menino. DJ Júnior considerado comandando o Banda V. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. É o som que bate fogo, é o Ruby Light. Olha, o Leandro chegou assim, falou seu banner. Quando ele te traz nosso banner, pode esperar que vai ter show, vai ser muita pólvora, né? Toma! Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Vai no passinho, vai, vai no passinho, vai no passinho! Vai no passinho. vai no passinho, vai no passinho, vai no passinho, no passinho, no passinho, vai no passinho, no passinho, no passinho, toma no passinho, toma no passinho, toma, toma, toma, toma. Piranha do banheiro, DJ Giovanni Oliveira. Quebra esse quadril, quebra, quebra esse quadril. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quebra esse quadril, quebra esse quadril, quebra esse quadril, quebra esse quadril. Quebra, quebra, quebra, DJ Giovanni Oliveira, escutou? DJ Giovanni Oliveira. Ai, já me sobe um calor. Se liga! Não gosta quando eu desconfio, desconfio, mas desliga o celular, celular. Se cai na caixa de mensagem, descontrolada. Não me dê razões pra desconfiar. Você diz ser sincero e faz jurar de amor, mas é muito difícil de me enganar. O homem que se esconde trai, trai, trai. O homem que se esconde trai, trai, trai. O homem que se esconde trai. Ainda bem que Giovanni Oliveira fiel, meu irmão. É. Nas mixagens, DJ Giovanni Oliveira. Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu jurar, mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso e o Leão também. Mais pálvora. Parceiro, parceiro lá do Bar do Elo. Esse CD vai rolar no Bar do Elo, né, parceiro? Esquecer as nossas noites de amor. Cacique Rex, chegou logo de baldes e baldes. A Rex em zona área. Largue essa mulher ao lado de... pra ficar comigo, vem ficar comigo. Seu plano B, largue essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Olha o Sabino também, bora Sabino! Manda batidão do Melody! Sucesso! Dragson! Alucinado! E o seu Mani vai girando uma atrás da outra. Hoje aqui no Bidadeiro, assim no Maremoto. Já já tem André Luiz, tem Marcos Paulo também. Tem um mamute pra meter ficha aqui com a gente. Vai! Olha só, um pequeno doideira do sucesso. Os irmãos inseparáveis com a gente. Lembrei, vai. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui. A página do Beco da Mostra com a gente. Mas esse chiclete na tua boca não acaba, não? Paixão, hoje rolam pelo chão. Do amor que existiu, não há nada mais. Bora, Benedito, pra cima, vai! Juntos sonhamos, juntos está. Não te... Leôncio, bora, Pacheco! nossa Michele. Versão Giovanni. Olá, Michele. Ao lado de mim. Chiquinho lá do Chiquinho de Bar. Essa princesa tá com o Giovanni, com o Mamute hoje. Marcos Paulo entrando no mix aqui no Maremoto. Essa Giovanni, satisfação recebê-lo. E toda a galera de Barcarena também, os DJs, os amigos. Hoje pra bater os parabéns a nossa grande amiga Iraci Promonte. Galera que com certeza sempre faz a diferença em Barcarena. Os amigos que com certeza sempre abraçam a nossa onda Rei Surf quando chega aqui no nosso município, né? Quando o Maremoto pisa por aqui em Barcarena, né? Melhor dizendo. E as amizades também da externa aqui que quiser ingressar, vem de bola. E o rock tá ficando bonito, já já. E meu parceiro Adriano Mix, tem também Marcos Paulo, tem muito mais pra você. Vem de bola, meu amor. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você. Nas mixagens, DJ Giovanni Oliveira. DJ Giovanni Oliveira, produzindo os melhores CDs do Pará.